quero te levar na areia bem perto do mar. Não se pode ficar parado, não se pode parar do seu lado. O povo esquenta e faz clarear, a tristeza some pra não voltar. Se olhar pro céu pode agradecer, a luz do dia já está pra nascer. Grita moço, corre pra avisar, tanta gente querendo escutar. O repente que ele quer falar é feito na mente com o dom de pensar. O povo esquenta e faz clarear, a tristeza some pra não voltar. Se olhar pro céu pode agradecer, a luz do dia já está pra nascer. Não se pode viver sozinho, não se pode chorar de amor. Sempre tem alguém sorrindo, pronto pra bater o tambor. Abra a roda que o combo vai começar. Bate caixa pra poder chamar. O tambor faz tremer meu coração, com as bênçãos do céu eu canto esta canção. O povo esquenta e faz clarear, a tristeza some pra não voltar. Se olhar pro céu pode agradecer, a luz do dia já está pra nascer. Não se pode viver sozinho, não se pode chorar de amor.